São marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Lembranças de momentos de dor são marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Nem sempre tudo que se vive é bom. Tem coisas que acontecem que nos fazem crescer. A vida é quase sempre uma lição. Levanta a cabeça, para de chorar. Creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Levanta a cabeça, para de chorar. E creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Yeah. Lembrança de momentos de dor são marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Lembranças de momentos de dor são marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Nem sempre tudo que se vive é bom. Tem coisas que acontecem que nos fazem crescer. A vida é quase sempre uma lição. Oh, levanta a cabeça, para de chorar. Creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, e filho do homem pra se arrepender. Levanta a cabeça, para de chorar. E creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, e filho do homem pra se arrepender. Levanta a cabeça, para de chorar. E creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, e filho do homem pra se arrepender. Levanta a cabeça, para de chorar. Yeah.